esta é a última vez que eu lhe escrevo. Como também são esses os últimos pedidos que eu lhe faço. Eu peço para não tirar da parede o meu retrato. Embora eu viva tão distante, não deixe tudo me esquecer. Cuide bem dos nossos filhos e fale sempre bem de mim. E não conte a verdade, porque tudo teve fim. Eles precisam saber que eu existo e que eu não posso mais voltar para você. Não posso. Eles precisam saber que eu existo e que eu não posso mais voltar para você. Não posso. Você se acostumou a uma riqueza que eu não posso mais lhe dar. E agora, na distância, minha vida é chorar. Aos meus amigos dê lembranças, diga que eu vou muito bem. E não conte a verdade, é o que eu vou fazer também. Cuide bem dos nossos filhos, e quando um deles perguntar por que é que quando eu volto nunca é para ficar. Eles precisam saber que eu existo e que eu não posso mais voltar para você. Não posso. Eles precisam saber que eu existo e que eu não posso mais voltar para você. Não posso. Eles precisam saber que eu existo e que eu não posso.